Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo. As atividades de Hugo Gerdau e Walter Gerdau. Com os recursos acumulados nos estabelecimentos comerciais na Colônia Santo Ângelo e em Cachoeira, bem como na venda de terras na Sociedade Imobiliária João Gerdau e Companhia, Hugo e seu pai, Johannes, adquiriram em 1901, em Porto Alegre, o controle da Companhia de Pregos Ponta de Paris e fundaram a João Gerdau e Filho, que marcaria o início da metalúrgica Gerdau. A partir da década de 40, há um impulso essencial quando se acrescenta à empresa um alto grau de profissionalização, com a contribuição trazida pela entrada no negócio de Kurt Johann Peter, casado com Dona Helda, neta do fundador João Gerdau e filha de Hugo Gerdau. A entrada de Kurt foi um fator decisivo de modernização e impulso profissionalizante. Walter Heinrich Gerdau nasceu no dia 7 de março de 1881, na picada Morro Pelado, Campo Agudo. Foi batizado em 26 de setembro de 1881 pelo pastor Johannes Rivanovitz Tisman, na Igreja Evangélica da Colônia Santo Ângelo. Juntamente com o pai, fundou, em 1908, a famosa Fábrica de Móveis Gerdau, de Porto Alegre, no qual foi administrador por muitos anos. Ainda na década de 1880, João Gerdau transferiu-se para a cidade de Cachoeira e, em 1895, ingressou em Porto Alegre na sociedade de uma empresa atacadista, formando a Gerdau e Nachholt. Entre 1893 e 1905, encontramos os pagamentos de impostos ao Caixa da Intendência Municipal de Cachoeira por exportação de mercadorias para outros municípios, além dos pagamentos da décima urbana, por exemplo, em julho de 1897, sua casa comercial, situada na Rua 7 de Setembro, vendeu 1.300 quilos de cimento para a Intendência pelo valor de R$ 8.700. Alguns anos depois, adquiriu em Porto Alegre a fábrica de pregos desativada de Santos Rocha, que desde 1901 passou a se chamar Gerdau e Filho. Hugo Gerdau, com a ajuda financeira do pai, montou uma moderna fábrica de pregos e grampos que foram providas com máquinas vindas da Alemanha. Em 1908, Gerdau comprou a fábrica de móveis navegantes em Porto Alegre, onde passou a fabricar os móveis vergados.